Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 41. Nós vamos ler todo o capítulo. Nós estamos com uma campanha de leitura bíblica. E é uma delícia ler toda a Bíblia. Quantos estão fazendo essa leitura bíblica de um ano? Levante sua mão aí. Deixa eu ver, só nós, gente? Meu Deus, tá bom. Quem não está fazendo? Deixa eu botar um aperto em você aí. Não, legal, sem pressão. Quantos não estão fazendo essa leitura anual? Eu vou te dar uma chance aqui para você se redimir. E os outros? Ai, meu Deus. Querido, sem pressão, inicie hoje. Comece a ler 4, 5 capítulos. Lá no site da igreja tem lá o esquema de você ler na leitura. Você já perdeu até no dia 12 de fevereiro? Até no dia 11? Baixe lá, imprima no Excel e comece a anotar a leitura bíblica. Faça essa leitura, querido. Deus vai te abençoar. Deus vai enriquecer seu coração. Manter seu coração aquecido pela palavra de Deus. Glória a Deus. Eu estava meditando no livro de Gênesis, agora nós já estamos lá no final de Êxodo, né? Mas essa história de José, queridos, é uma história, assim, empolgante. A história de José é uma história desafiadora. José tem uma história, assim, para nos puxar de uma vida muito natural, puxar os nossos olhos das coisas tangíveis, de uma vida muito natural, para uma vida espiritual, para uma vida de propósito. Eu queria que você lesse comigo todo esse capítulo 41, e nós vamos fazer algumas meditações aí. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao rio Nilo. Do Nilo subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou o Faraó, e tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isso um sonho. De manhã achava-se ele de espírito perturbado. Mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nolos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após essas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disforme em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras sete gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que sete espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram sete espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoravam as sete espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão sete anos. As sete espigas boas também sete anos. O sonho é um só. As sete vacas magras e feias que subiu após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, Faraó, escolha um homem sábio e ajuizado que ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, ponha administradores sobre a terra. Tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e os guardou na cidade. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. José ao primeiro chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, e ele, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, subiu José, abriu José todos os celeiros, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras, de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Verso 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros. Havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros. Queridos, que mensagem maravilhosa. Que mensagem oportuna na nossa vida. Queridos, a vida de José é um grande desafio para nós. Quanta generosidade, quanta manifestação da graça, do poder, da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Quanta manifestação, quanta generosidade, quanto cuidado de Deus na vida do povo de Israel. Queridos, a manifestação de Deus, como Senhor da história, como Senhor dos tempos, como cuidador do seu povo, como condutor de uma história de salvação. Deus é o Salvador. Deus é o Deus com mão forte, que com mão forte salva o seu povo. Que manifestação tremenda da misericórdia e do cuidado de Deus sobre o seu povo Israel. Queridos, Deus é esse Deus de generosidade. Deus é esse Deus que altera a história. Deus é esse Deus que intervém. Ele não intervém apenas na circunstância. Ele não intervém apenas no momento, numa necessidade especial. Ele intervém na história. Ele é poderoso para ir muito além do que nós podemos imaginar. Que poder é esse? Que Deus é esse, querido? José, filho de Jacó, era o 10º filho. Antes dele, 8 rapazes e uma moça. Depois dele, Benjamim, 11. Dos filhos de José se tornaram as 2 tribos, Manassés e Efraim. As 12 tribos de Israel, Deus se movendo sobre a história. Dos filhos de Jacó, 1 que veio na velhice de Jacó, José, filho de Raquel, a quem Jacó amava, filho da velhice de Raquel, filho da velhice de Jacó, menino criado, vindo do milagre, vindo da manifestação de Deus, já veio com predestinado, já veio chamado, já veio com a presença de Deus conduzindo para que ele fosse expressão da salvação de Deus na vida de Israel. Aquele menino nasceu quando os irmãos já eram grandes, talvez adultos. Foi criado no seio do pai. Foi criado ali no tempo da velhice de Jacó. Criado no colo de Jacó, provavelmente ensinado, provavelmente amparado, admoestado. Provavelmente Jacó falou muitas das suas histórias, da história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó com seu pai Isaac, lá na terra de Labão, com Labão, e Jacó falando para José, ainda pequeno, a manifestação de Deus, a mão de Deus. Talvez José ouviu do seu pai assim: olha, meu filho, um dia eu saí peregrino lá na casa do meu pai e fui para uma terra muito distante porque eu precisava ir. E um dia eu parei num lugar e me deitei para dormir porque eu estava muito cansado. Coloquei a minha cabeça sobre uma pedra e ali eu sonhei. E quando eu sonhei, eu vi uma grande escada e os anjos de Deus subiam e desciam naquele lugar. E eu me acordei ali, meu filho, com muito temor, porque eu sabia que aquele lugar era o lugar onde Deus habitava, é a casa de Deus. Eu coloquei um altar ali, eu coloquei pedras lá, José, e derramei óleo e falei: Deus, eu não sabia, mas o Senhor está neste lugar. E agora, se o Senhor me der bom termo na minha ida e na minha volta, eu te servirei todos os dias da minha vida. E olha onde eu estou, José. Deus me permitiu ir, e quando eu voltei, eu voltei muito rico. José ouviu do seu pai as histórias de que nós não vivemos para uma vida natural, nós vivemos para uma vida espiritual. Há mais do que o natural nas nossas histórias, há propósito de Deus para nós. Ninguém vive para comer, beber e dormir. Vivemos para mais do que isso. Ninguém vive simplesmente para fazer família e deixar um legado, sei lá qual. Há uma parte eterna em mim e em você, meu querido. Há um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Nós só encontramos esse propósito na generosidade de Deus. Nós só encontramos este propósito na bondade e no amor de Deus, que é expresso através de Jesus. Porque José foi parte da história. José foi um modelo do Messias que haveria de vir. O Salvador que se deu, que pagou o preço para mostrar a bondade e a misericórdia de Deus. Porque Jesus veio e feriu a história. Jesus veio e marcou a história. Jesus foi a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, manifesta na cruz, o sangue vertido na cruz nos liberta de uma vida natural, mas nos liga a uma vida eterna, espiritual. Querido, religiosidade não vale nada. Dizer que nós somos do projeto, que nós somos da presbiteriana, da batista, não vale nada. Precisamos encontrar esse Criador, ter contato com esse Criador, ouvir a sua voz nas orações e na sua palavra. O restante é religiosidade. Precisamos encontrar a voz de Deus em nós e entender que há um propósito eterno para a minha vida e para a sua vida, querido. Porque Deus está conduzindo a história. A história, querido, não é uma sucessão de fatos aleatórios que vêm e vão. Não. A história está na mão de um Deus eterno, Criador, poderoso e amoroso, abençoador, perdoador, resgatador de uma humanidade pecadora. A história pertence a Deus, não pertence a mim e a você. Eu não posso tomar a história para mim. No livro de Tiago, e o Tiago era irmão de Jesus, aquele Tiago que escreveu a carta de Tiago, ele diz assim: não dizeis entre vós, amanhã iremos para lá, negociaremos, faremos isso, aquilo, amanhã nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos fazer, nós vamos mandar. Não, antes dizeis: se o Senhor permitir, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Amém, queridos? Queridos, nós precisamos falar isso para nós, toda hora. Amanhã, segunda-feira, você levanta cedo e você fala assim no seu coração: no princípio, Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que esse dia seja abençoado. Que esse dia seja visitado pelo Senhor. Abençoe minhas mãos. Abençoe minha mente, meu caminho. Eu quero ser abençoador. Eu não quero viver só para mim. Há um propósito eterno. Eu vou tocar vidas que eu leve uma palavra de esperança, de fé. Amanhã é nossa, amanhã é dia de célula. A nossa célula é segunda-feira. Pode visitar, gente, não tem problema não. Amanhã é célula. Glória a Deus. Deus é bom. Queridos, nós vemos uma missão na vida desse moço. Quero desafiar você a ler a história de José. Pela fidelidade, pela consagração, por aquilo que esse moço viveu. Porque ele pôde demonstrar com o seu viver o quanto Deus é fiel e cuidador. Quanto Deus é um Deus preocupado com os detalhes da nossa vida. Então, queridos, Deus deu a esse moço. Aos 17 anos ele já trabalhava para o pai, assim como provavelmente era costume naquela época, todos os adolescentes, crianças já começavam a trabalhar, e ele trabalhando para os pais, para o seu pai e sua mãe, ele ajudava os seus irmãos, mas como filho mais novo, ele começou a causar problema, porque ele começava a trazer do seu pai, para o seu pai, notícias do mau comportamento dos seus irmãos. A gente não sabe exatamente o que acontecia, mas alguma coisa não ia bem. Queridos, nós vemos aqui uma geração de homens que andaram com Deus. Abraão andou com Deus, e Deus falou assim: Abraão, ande comigo, sê perfeito, tema o meu nome, e a sua geração será uma geração abençoada na terra, e vai abençoar todas as famílias da terra. Na sua velhice, Abraão gerou Isaac. Um milagre, queridos. Um milagre. Na sua velhice, Abraão e Sara geraram uma criança, um bebê. E nasceu Isaac, que também andou com Deus, que também ouviu a voz de Deus, que também foi desafiado a andar com Deus, que gerou a Jacó e Esaú, e Jacó andou com Deus. Há uma geração de homens andando com Deus, entendendo que há um propósito. E agora os filhos de Jacó dão mostras de que se perderam, não entenderam que há um propósito. Deus teve que mandar um filho mais novo para entender o propósito. Vocês estão entendendo, gente, o que está acontecendo aqui? Passaram-se pelo menos 10 filhos na geração de Jacó, entre os filhos de Jacó, para que o décimo desse ouvido à voz de Deus. E agora esse moço começa a ouvir a voz de Deus e aquilo se tornou um problema para ele. Porque assim como seu pai sonhava, ele também sonhava. E ele foi para os seus irmãos e falou assim: olha, eu tive um sonho, gente, me ouve aí que eu não estou entendendo, eu tive um sonho, muito novo. Nós estávamos lá, colhendo lá um trigo, lá uma coisa, e o meu feixe, de repente, ficou em pé, e os de vocês se dobravam diante do meu feixe de trigo. Os caras: o que é isso? Como é que é? Então, os nossos feixes vão se dobrar diante do seu feixe? Foi isso que eu vi no sonho. Poxa, o que é isso? O menino já era caçula, um dos caçulas, cuidado do pai. O pai tinha feito uma veste bonita, colorida para ele. Causou muita indignação, muita inveja nos seus irmãos. Daqui a uns dias ele sonha de novo. Falou: gente, eu tive um outro sonho. É o seguinte, tinha lá o sol e a lua, e 11 estrelas, e 10 estrelas, e o sol e a lua, e as 10 estrelas, se dobravam diante de mim, me reverenciavam. Aí até o pai Jacó falou assim: o que é isso, meu filho? Você está achando que nós vamos nos dobrar, nos inclinar diante de você? E aquilo, querido, foi causando uma indignação muito grande, um ódio muito grande. E os irmãos de José, numa oportunidade, venderam o filho. E mentiram para o pai: ó, o menino morreu. Está aqui, ó, a veste que o senhor fez para eles. Eles foram lá, mataram um cabrito lá, botaram sangue, falaram assim: alguma fera deve ter comido esse menino. Queridos, e Deus estava por trás disso, conduzindo a vida de José, trazendo sobre José um tempo difícil, um tempo de adversidade. Ele foi vendido para uma tribo de midianitas que passava lá, uns nômades, e esse menino foi parar lá no Egito como escravo, longe de casa. A gente não sabe exatamente a época em que isso aconteceu. Eu sei que o texto fala que ele se apresentou ao faraó com 30 anos. A gente não sabe quanto tempo que esse moço passou pela casa de Potifar, pelo cárcere, até ser apresentado a faraó. Mas uma coisa nós sabemos, queridos, que durante esse período, esse moço foi fiel a Deus. No momento da adversidade na vida de José, ele foi fiel a Deus. Queridos, é difícil ser fiel a Deus na adversidade. É difícil, mas não é impossível. O desafio do texto hoje, querido, é para nós fazermos uma reflexão. O que estamos vivendo? Há um propósito para isso. O que estamos vivendo, seja no momento de adversidade, seja no tempo da abundância, nós precisamos ser fiéis a Deus e produzir. Esse moço produziu na casa de Potifar, esse moço produziu no cárcere, porque ele foi, mais uma vez, injustamente considerado culpado. Os irmãos o condenaram ao desterro. Falou: vamos acabar com esse menino aqui, já tem filho demais lá, José já tem filho demais, vamos vender esse menino. O injustiçaram a José. Na casa de Potifar, para ser honesto e íntegro com Deus, ele teve que fugir do assédio. Assédio sexual está lá no texto. E por que fugiu? Por que foi honesto? Foi condenado ao cárcere, injustamente. Esse moço tinha tudo para dizer assim: minha vida só dá para trás. Nada dá certo para mim. Esse moço tinha tudo para se revoltar com Deus. E, no entanto, querido, ele servia, ele frutificava, ele funcionava. Estando na casa de Potifar, ele já estava com seu coração pesado: não fui amado, fui rejeitado, os meus irmãos me odeiam, tiraram meu pai de mim, tiraram a minha terra de mim. Esse moço, querido, poderia ser um de nós, injustiçado, vivendo adversidades, mas ele produzia, tudo que ele botava a mão dele era abençoado. No cárcere, querido, ele tinha mão para abençoar aquele moço, tinha mão para tocar, o que ele tocava era abençoado. Ele administrava, ele tinha uma capacidade de administrar, de fazer as coisas seguir num caminho produtivo. Rapidamente, ele assumiu todas as funções lá do cárcere. Ele era um preso, mas ele cuidava dos outros presos e administrava tudo ali, alimentação, água, roupa, sei lá o que ele fazia. O que eu sei é que aquele moço lograva, ganhava simpatia, porque as pessoas viam a Deus na vida dele. Querido, será que nós podemos ser espelhos de Deus onde nós estamos? No nosso comportamento, na nossa conduta, na nossa fala? Ainda que a gente esteja passando por situações adversas, será que nós podemos ser expressão da misericórdia, da graça, do perdão de Deus, da esperança de Deus? De repente, querido, no momento da adversidade, o milagre é permanecer em fé. Às vezes nós queremos que Deus faça coisas, e Deus é soberano, Ele pode ou não fazer. E a nossa resposta que demanda é que triunfará. A nossa resposta é que determinará o nosso caminho e o nosso futuro. Ontem nós tivemos aqui o dia todo um novo seminário Veredas Antigas sobre ira. Convidamos os facilitadores, as pessoas que já trabalham conosco, para passar por esse seminário sobre ira. E falar sobre ira é improvável sem você falar sobre medo, sobre vergonha, sobre frustração. Não dá para falar de ira sem falar de frustração. Nós estamos numa sociedade que a tolerância à frustração é zero. As pessoas estão lá frustradas com as suas vidas e entram em depressão. E vão no médico para tomar antidepressivo. E eu sei bem esse mercado, porque eu vendo remédio. Queridos, nós precisamos de reavaliar isso. Porque nós precisamos ser fiéis na adversidade. No tempo ruim. Como filhos, como pais, como trabalhadores, como servos de Deus, nós precisamos de ter um compromisso de fidelidade, de andar com Deus, de temer a Deus, ainda que o vento seja contrário. Ainda que a coisa não está rolando legal para a gente. Precisamos aprender, queridos, a ser fiéis e a manter os nossos compromissos quando o casamento está virando meia boca. A gente fez um plano do casamento ser lindo e, de repente, aquilo vira um bololô. E o que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis com os nossos compromissos. Porque a coisa mais fácil hoje é você dar um chute no balde. A coisa mais fácil hoje é desistir das pessoas e das situações e partir para outra. Só que Deus não anda nesse caminho. A bênção de Deus, queridos, está quando nós entendemos que há um propósito para a nossa vida. E esse propósito se encerra em Cristo. Esse propósito se encerra no sacrifício de Jesus. Não se encerra no meu bem-estar, na vida boa, no meu estilo de vida. Não se encerra quando está tudo bem para mim. Nós precisamos entender que há um propósito para nós. Quando nós negamos isso, a nossa vida não dá certo. Então, queridos, mais do que ter uma vida boa e confortável, nós precisamos dizer para Deus: Deus, eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Eu sei que é a dureza ouvir isso. Então, queridos, ele teve autoridade de Faraó para abrir todos os celeiros. Verso 56. E José abriu todos os celeiros. Havia na vida daquele moço uma autoridade espiritual e natural para abrir aqueles celeiros. Ele foi salvador do mundo no seu tempo. O mundo conhecido no seu tempo sucumbiu. E o Egito salvou o mundo conhecido naquele tempo. Uma seca gravíssima, uma adversidade mundial, uma catástrofe mundial estava prevista na história. E Deus interferiu. Chamou um moço novo. Colocou no seu coração um sonho, colocou no seu coração um desejo, e aquele moço correspondeu, servindo a Deus, andando com Deus, querendo esse Deus do meu pai, esse Deus da revelação, esse Deus que me chamou para construir uma história que abençoe todas as famílias da terra. Então, queridos, José cumpre uma função messiânica naquela sua geração. Queridos, cada um de nós temos esse chamado. Em Cristo, nós somos cristãos, a gente poderia muito bem ser chamado cristim. Porque Cristo é o Salvador. E nós, como cristãos, queridos, nós somos os mensageiros das boas novas do Evangelho, que salva, que transforma o coração, que traz esperança onde não há esperança, que cura, que restaura, porque a palavra do Senhor é vida, mas ela não vai sair da letra e pular em alguém no meio da rua. Precisa de alguém proclamar essa palavra. Precisa de alguém ir e falar uma palavra de esperança. Você pode salvar o seu mundo. Você pode salvar o mundo da sua família. E você pode interferir na história de muitas pessoas, se você entender que há um propósito eterno. Queridos, que Deus nos permita tocar as pessoas com essa palavra de esperança, de fé, de restauração, porque o Evangelho não nos torna religiosos. Eu não viro igrejeiro. O Evangelho no coração, querido, transforma a minha natureza. Muda as minhas preferências. Agora eu sei que há um Salvador. Aquilo é revelação na minha vida. Eu já não preciso rezar, porque eu posso orar. E me perdoe o termo, porque às vezes nós podemos rezar sim. Porque nós falamos, aliás, nós rezamos demais. Como é que são as suas orações ao Senhor? Deus, me dá isso, me dá aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Estou rezando. Deus, você quer, faz isso, pelo quê? Porque eu preciso disso, pelo quê? O Senhor não está vendo que eu estou precisando, mas eu estou falando de novo. Deus, faz isso, faz aquilo outro. Estou rezando. Converse com o seu Deus. Derrame o seu coração diante do seu Deus. Olhe para os olhos do Criador, porque Deus te deu olhos espirituais. Muitos de nós nem sabemos que existem olhos espirituais. Precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais, queridos. Ouvir a voz de Deus na adversidade. Você pode estar com a sua vida atrapalhada, mas chegou alguém muito mais necessitado que você. Você vai botar sua mão e vai orar, e você vai ouvir a voz de Deus. José, dentro do cárcere, deu uma palavra de Deus na vida daqueles dois homens. E a palavra de Deus era uma palavra de juízo. Ó, o negócio é o seguinte, viu, copeiro? Você, copeiro, e você, padeiro, vocês estão condenados por Faraó. Mas Faraó vai te restituir ao cargo, que ele vai ver a sua inocência. E você, padeiro, você vai ser condenado, você vai ser enforcado. Rapidinho, eles foram levados à presença de Faraó, no aniversário de Faraó. E assim como José dissera a palavra, aquilo aconteceu. Deus nos chamou, queridos, para nós sermos bênção na vida uns dos outros. Para nós olharmos para aquilo que é eterno. Para nós cuidarmos uns dos outros. Para nós não termos a nossa visão e a nossa prioridade em nós mesmos. Há um propósito, ainda que eu falo, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas Deus está entendendo, Deus fala, César, segura a onda, fica firme, rapaz, porque eu quero abençoar a sua vida e quero abençoar a vida de muitas pessoas. Há um propósito. Então, queridos, quando José, aqui no verso 53, ele diz assim, passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. Então, ele foi fiel antes e foi fiel depois da adversidade. Mas olha o verso 50, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. Queridos, o primeiro filho se chama Manassés, nós temos um Manassés aqui bem representado. Está ali ou está aqui? O Manassés significa fazendo-se esquecer, aquele que se esqueceu, ou que se esqueceu. Porque ele dizia consigo, Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Na sua Bíblia pode estar dos seus trabalhos. Deus me fez esquecer do sofrimento, dos meus sofrimentos e de toda a casa do meu pai. Ainda que o coração de José estava cheio de mágoas, aquele moço poderia, estava sendo bênção na vida da história de Israel, querido. Isso aqui quebra a nossa religiosidade. Isso aqui coloca em xeque essa coisa da aparência. Querido, você pode ser bênção em todo o tempo na sua vida. Basta você saber que há um propósito para você. Você pode ser bênção na vida das pessoas em qualquer tempo. Você pode abençoar pessoas em qualquer tempo. Você só não pode abençoar pessoas se você estiver subjugado pelo pecado. Mas se você estiver em compromisso com Deus, não importa o que esteja acontecendo na sua história, você pode abençoar pessoas. Você pode estar tomado de chagas, como esteve Jó, e você pode estar abençoando a vida das pessoas. Um dia Deus falou para Jó assim, ô Jó, ora pelos seus amigos lá, porque senão eu vou... Eles estão falando demais em meu nome, e eles não tinham essa autoridade. Jó, ele estava coberto de chagas. Quando Deus falou para Jó orar pelos seus três amigos. Naquele momento, ele orou pelos seus amigos, e a Bíblia diz assim, e Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Queridos, o sucesso para este mundo é você ter fama, prazer, dinheiro, status, para Deus. Deus não se emociona com essas coisas. Deus se emociona com a sua fidelidade. Deus se encanta com você ser fiel na adversidade. No momento difícil, no momento de que você esteja provado, sendo passado pelo fogo, Deus se agrada quando você é fiel. Deus, eu amo o Senhor. Glorificado, exaltado, seja o teu nome. Porque para Deus, querido, Deus pode abençoar qualquer um, em qualquer momento. Mas Deus quer fazer com que nós tenhamos esse senso de propósito. Ainda que demande em nós um senso de justiça, ainda que o senso de justiça fique ali que nem um badalo. Dia após dia, eu perdi o melhor de Deus. Será que eu perdi mesmo? Querido, se José tivesse ficado com Jacó, toda aquela geração provavelmente teria sucumbido. Toda aquela geração era necessário que José fosse colocado à presença de Faraó e fosse voz de Deus quando ele teve aquele sonho. Porque Deus falou a Faraó aquilo que haveria de acontecer com o mundo, e ele foi salvação, ele foi a arca de Deus, ele foi a cruz de Cristo na sua geração. Ele pagou o preço para que o mundo fosse salvo. Querido, esse chamado é para todo o que crê, é para mim, é para você. Pague o preço, vamos pagar o preço em nome de Jesus, vamos ser fiéis, vamos andar em santidade. O casamento está ruindo. Seja fiel. A vida financeira está embolada. Seja fiel. Porque não é difícil, querido. A gente vê quando a vida embola, o cara vem e chuta o balde. Ah, o negócio está tudo ruim mesmo, então pá. Não, queridos. Esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um espírito de fé, de esperança. Meus queridos, Manassés foi o primeiro filho. O segundo filho, Efraim, tem um significado mais ou menos isso, duplamente frutífero, ou fertilidade dobrada. E ele diz assim: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição, na terra das minhas peregrinações. Eu consegui ser produtivo, ainda que o meu coração está enfermo, ainda que a minha vida está ferida. Queridos, e Deus consegue mostrar para nós uma das histórias mais lindas do texto bíblico. O encontro de José com seus irmãos e depois com Jacó. É improvável que você não se emocione ao ler os últimos capítulos de Gênesis. Gênesis, que é o livro dos começos, inicia falando sobre a história de todas as coisas e a criação da família, e termina Gênesis falando da cura da família. Quando José reencontra os seus irmãos, e a palavra, o sonho se cumprindo na sua história, os feixes se dobrando, os irmãos se dobrando diante de José como um chanceler, como um governador do Egito. E provavelmente José já era parecido com um egípcio, e os seus irmãos não o reconheceram. Se você não conhece o texto bíblico, meu querido, você precisa ler do 37 até o capítulo 50. É improvável. Eu chorei várias vezes em cima desse texto, há coisa de um mês e pouco atrás, quando eu estava lendo. Assim, a manifestação da graça, da misericórdia, como Deus ama a família, como Deus ama as pessoas, como Deus se importa com o seu sofrimento, meu irmão. Deus não está lá em cima falando assim: não, vou fazer minha obra, eu sei que você vai ralar aí, mas depois vai dar certo. Não! Deus se importa com o que você está vivendo hoje. Mas Ele precisa, por princípio, da sua fidelidade, para sarar e curar e restaurar a sua vida e fazer um grande milagre na sua história. Porque Deus sara famílias, Deus sara gerações, querido. Deus não sara só pessoas. Deus conserta os relacionamentos. O Evangelho é o Evangelho da reconciliação, que aproxima as pessoas das pessoas. O que o homem natural consegue produzir é inimizade, é briga, é distância. O homem consegue ofender um ao outro. Nós conseguimos deixar as pessoas distantes de nós. Que tristeza terminar uma história com a família esfacelada, com a família em distância. Que tristeza, tanto preço para que as pessoas terminem a vida se odiando. Querido, Deus não pode estar numa história assim. Porque quando Deus está na história, querido, há perdão, há reconciliação, há choro, há proximidade. O Evangelho nos aproxima. Primeiro, Ele nos aproxima de Deus em Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, nós podemos ter acesso ao Pai. E a graça que nos visita nos revela o amor, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, nos capacita a amar. Nós sentimos o amor de Deus quando o Evangelho nos toca. E agora, amados, nós podemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. É isso que nós precisamos de entender, querido. Ter olhos e coração para Deus, é o que José tinha. Muitas pessoas estão, mas não se sentem. Muitas pessoas estão se esforçando por produzir uma espiritualidade que não vem de nós, vem de Deus. A verdadeira espiritualidade, querido, é produzida em nós pela presença do Espírito Santo em nós. Gera em nós uma nova atitude. Eu queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e da casa de meu pai. Ele estava enganado. Ele estava equivocado. Quando José colocou o nome no seu primeiro filho de Manassés, ele não sabia o que Deus ainda faria. Porque Deus estaria falando assim: você está falando que você, ah, apesar de eu ter sido injustiçado, agora eu tenho sucesso. José estava equivocado, querido. Havia em José um chamado para ser salvador dos seus irmãos, da sua família, do seu pai. Ele não podia imaginar o que Deus faria no futuro. Então, queridos, Deus é o Deus que nos surpreende. A bênção de Deus na nossa vida nos surpreende. Eu posso dizer em nome de Jesus para você que Deus quer nos surpreender, que Deus quer colocar em nós um espírito novo, que Deus quer colocar na minha vida e na sua vida, queridos, esperança e fé. Querido, o homem não tem razão. O homem não tem razão no crer. O homem não tem razão na sua espiritualidade. A razão está no Senhor Jesus. A verdade não pode estar em nós. Olha o que eu estou dizendo. A verdade não cabe em mim e você, meu querido. A verdade é Jesus. Você pode ter uma porção da verdade. Você pode ter parte da verdade. Você pode ter uma revelação da verdade. Se você for um homem muito espiritual, que conhece Deus, que anda com Deus, ainda assim você pode ferir e magoar as pessoas que você ama. Mas Deus pode estar nisso, te ajudando a reconciliar-se. Eu quero, em nome de Jesus, pedir para você pegar na mão da pessoa que está do seu lado, principalmente se for um querido amigo. Nós vamos orar. Isso, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão. Que Deus nos dê olhos, ouvidos. Deus nos dê ânimo novo. Eu não sei se você está passando um tempo difícil na sua história. Eu não sei se você está passando dificuldade no seu casamento, na vida financeira. Eu não sei se você está enfermo. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus ama a sua vida, que você é precioso, que Deus te ama e que em Cristo, pelo sangue de Jesus, você tem acesso à presença de Deus. Então você vai orar agora e dizer: Senhor, coloque o sangue do Cordeiro na minha vida. Eu não quero ser um religioso, eu quero ter relação íntima com o Senhor. Eu quero ter a voz do Senhor, do Teu Espírito no meu coração, Pai. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor, ó Deus, me dê uma palavra de direção. Eu quero cura na minha história, cura na minha família, restauração. Eu quero estar seguindo. Eu não quero parar, as adversidades não vão me fazer parar. As adversidades, os problemas, as dificuldades não vão me fazer parar. Eu vou continuar, porque eu creio no Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia está sobre a minha vida. E o seu compromisso, a sua palavra é com a minha história, com a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peça para o Senhor: Pai, eu quero olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos. Eu quero deixar de viver para mim mesmo e viver para uma história. Eu não sou tão importante assim, eu quero viver para a Tua história, Senhor. Que eu seja fonte de salvação, que eu seja boca de Deus, que eu seja um homem de revelação, que eu construa para a história dos meus filhos, dos meus netos, dos meus vizinhos, que eu abençoe gerações. Que ao tocar as vidas, a presença do Senhor, Deus vá na frente, queimando os corações, convencendo, queimando todo o pecado, tirando toda a cadeia, trazendo o Espírito de Deus naquelas casas cheias de trevas, Pai. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore agora, querido. Feche seus olhos e ore. Fala: Deus, eu quero ir muito acima disso. Abra os meus olhos, meus ouvidos espirituais. Oh, Deus. A adversidade não vai fazer o Max e a Vailda parar. Eles vão continuar. Eles vão continuar amando o Senhor e seguindo no Senhor. Ó Deus, o Senhor vai fazer grandes milagres na vida do Max e da Hilda, Pai. Deus, as adversidades não vão parar o Reginaldo, em nome de Jesus. Deus, porque nós não vamos viver por aquilo que nós vemos, nós vamos viver pela fé, pelo chamado do Senhor, e nós vamos cumprir o Teu propósito em nossa vida, em nome de Jesus. Vida financeira não vai nos parar, Senhor. Deus, a limitação financeira não vai nos parar. Nós vamos permanecer e vamos continuar, e vamos avançar. A enfermidade não vai nos parar. Nós vamos continuar, Pai. Nós queremos a presença do Teu Espírito, Deus, que cura, que restaura, que vivifica, que dá fé. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora ore pelo seu irmão aí que está do seu lado, querido. Feche os seus olhos e abençoe a vida dele com fé. Senhor, abençoe meu irmão da direita, da esquerda. Deus, dê para ele espírito de fé, de ousadia. Dê, ó Deus, uma visão do eterno, uma visão, ó Deus, espacial, do mundo espiritual. Eu quero, Deus, que ele seja enriquecido, que ele seja próspero na célula, na sua vida com o Senhor, na leitura bíblica, na oração, na busca do Senhor, que ele seja cheio do Teu Espírito, que tenha dons na vida do meu irmão, Senhor, que ele tenha fogo de Deus no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.